pra não desistir, pra viver a vida com Cristo sem desanimar. Por isso eu te peço, Senhor, não me deixe assim. Sem a tua graça divina não posso ficar. Eu sei que está muito perto a nossa redenção. Pro mundo aflito não acho uma explicação. Momentos de angústia no mundo que é tão desigual, mas eu não desisto, está perto a hora final. Por isso eu digo não, não, não. Pro mundo eu digo não, não, não. Por isso eu digo não, não, não. Quero viver com Cristo. Nossa redenção. Pro mundo aflito não acho uma explicação. Momentos de angústia no mundo que é tão desigual, mas eu não desisto, está perto a hora final. Por isso eu digo não. Ver como